Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta, 6 da tarde, tá começando o Pretinho Básico, até as 7, Pretinho Básico pro Rio Grande do Sul e Santa Catarina, todo mundo ligado na Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil, 1.257.000 pessoas param tudo que estão fazendo para ouvir o Pretinho Básico nesse exato momento. Até às 7, oferecimento de sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big é preço baixo todo dia e Damilair, a moda está nas ruas. Queria agradecer. Pois não, Marcos Piangas. A LPM por mandar aqui livros pra gente fazer. Suprimentos literários. Demais, meu bar. Ainda bem. Obrigado, né, LPM. Era só o Maurício que recebia, agora nós tá todo mundo recebendo aqui. Eu tô lendo um livro vou aproveitar pra falar, chamar a Camareira, é bem legal. Bem legal do LPM, Catarina. Escritor também. Novo da geração nova alemã, muito bom, cara. Hoje a Camareira fica a dica. Hoje chegou aqui uma entrevista com o Milor Fernandes, Edgar Allan Poe também, e um livro Piadas pra Sempre, que eu acho que eles pensaram que é a nossa cara. Eu vou ler uma piada daqui. Lê. O velho acaba de morrer. O padre encomenda o corpo e se rasga em elogio. O finado era um ótimo marido, um excelente cristão e um pai exemplar. E a viúva se vira pro um dos filhos e lhe diz ao ouvido: vai ali até o caixão e vê se é o teu pai mesmo ali dentro. Posso cumprimentar todo mundo agora, Piangas? Tava dando esse destaque. Como é que vai, Piangas? Tudo bem? Ótimo, um destaque aí pra uma grande empresa. Demais, uma gaúcha aí, cara. Excelente. É uma anedota que Everton Cunha tá aí pra gente, cultura, sim. Essa cultura ali. Cajeta aí. Agora eu vou ler um trecho do livro do Edgar Allan Poe. Então eu quero ler alguma coisa também. As exigências informaram. Muito obrigado, KG. Potter, como é que tá, Potter? Eu tô bem, queria ler um pedaço da Bíblia. Eu vou ler o Maigret antes. Senhor, meu Potter. Pastor, não é Maigret, cara, é Magret. Não se pronuncia o I, é o Magré. É o Maigret do Bonfa. É o inspetor Magré, o personagem William do Jorge Simenon. É o Magré do Bonfa. Em que não temerei mal e algum. E aí, Magrão? E aí, Magré? A estrela móvel tá aí, a mina do chefe, rapaz! Roda! Roda! Roda! Roda! Quanto tempo, hein, Rodaik? A gente tava com saudade. A pessoa aparece, né? É verdade. Mas não tirei férias, como alguns pensaram, viu? Não. É porque na semana passada eu tava meio atribulada com patrola, horários diferentes. A gente se viu no planeta. No planeta, né? E depois não mais. Não mais. Não mas mora. O marido tá de férias. Sim, esse a gente percebeu. Esse vocês notaram, né? É. Notou a ausência. Ontem a gente notou que ele não tava vindo. Ah, o Alexandre é um excelente dono de casa, fica né? Fica jogando videogame. Não, ele arruma todos os problemas da casa, assim, que foram acumulados ao longo do ano. Ele cria uns problemas, né? É isso que eu ia dizer, e cria outros, né? Eu devo criar uns problemas. É, uma novos. Outra coisinha sempre aparece. É bem natural, é bem natural. Natural, né? É natural da idade. Mas ele é bom nessas coisas de arrumar em casa, sabe? Um, dois, três! Não, mas coisa isso de é homem, bom. Viu? É, isso aí. Homem tem que ser assim. O Alcimar tá entre a gente também. Fala, Alcimar. Tudo bem? Tá bonitinho esse cabelo Neymar aí, Alcimar? Tá feliz. Tá feliz. Arruma as coisas em casa. O importante é estar feliz. Arruma também as coisas em casa. Claro, né? O cara constrói casas, né? Não, mas é que tem aquele ditado, né? Casa de pedreiro, espeto de pau. Casa de ferreiro. Ferreiro, né? Ah, é porque ele é pedreiro. Né? Casa de pedreiro é parede de madeira. Porque você mais ou menos. Cara, parede de Ave Maria, né? É, na alvenaria, amigo. Ave Maria. E aí? Cara, o Arthur estagiário tá entre a gente também, mas eu não vou cumprimentar o mau caráter. Mau caráter, né? Mas tá aí o Arthur, serve pra esclarecer as figuras do Flats do dia ali do cara. Não sei, não confio mais. É só pra isso que ele foi contratado. Eu não confio mais no Arthur, hein? Vamos pros destaques do Clique RBS. A disputa por vaga de estacionamento provocou uma briga na manhã de hoje no centro de Florianópolis. Quando a motorista de um Gol preto manobrava de marcha ré pra entrar numa vaga, uma outra mulher dirigindo um Fiat Uno veio de frente e ocupou o lugar. Revoltada com a situação, a motorista do Gol bateu com o veículo várias vezes contra o Fiat Uno. A condutora do Uno recuou o carro e estacionou mais atrás, liberando o lugar. Logo em seguida, Maurício, desceu do carro, iniciou uma discussão e quebrou o retrovisor do Gol. A gente tem o nome aqui da motorista do Uno. É? É. As duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia de polícia e um telespectador de Jornal do Almoço, da RBS TV, filmou a briga e o vídeo está no Clique RBS. Isso acontece, deve acontecer todo dia, né? Não, só porque alguém filmou que virou notícia. É, mas entre duas mulheres, que chama atenção, né? É, foi dar carteira pra mulher, passou, né? Por isso, Rodaica. Já. Conta da calçada. Olhar o... Já. Conta, olhar conta o... da calçada. Conta, conta, conta. Não, é que é até feio contar isso aí. Então. É feio porque... Não, eu sei por quê. Porque tu sempre defende as mulheres. Não, e aí não. Quando tu chega aqui, aí não, vai contar mais só porque não, a tua tem vida... Nada a ver, tem nada a ver. Não, tem até nada inclusive ver. O que eu fiz mostra que eu sou uma grande motorista. Então, por favor. Ah, então conta. Mas é que eu tu fiz sai uma ganhando coisa errada. Não, tá certo que eu não coloquei ninguém em risco, que eu acho que é o pior, mas eu fiz uma coisa errada. Eu, todo eu, mundo eu faz alguma coisa errada. Eu ultrapassei uma pessoa por cima da calçada, porque não tava dando, né? Tu trapaceou? Ultrapassei uma pessoa. É melhor não botar um carro? Cima, uma pessoa que estava num outro carro. Por tinha cima, um né? Tranca-rua, um poça d'água, enchendo o saco como tem em qualquer rua do Brasil. Feio, e aí a Rodaica precisava ir, entendeu? E aí o que ela fez? O único caminho que ela tinha era calçada. Ou era o arroio dilúvio ou era calçada. É, porque tu disse melhor, que era em Ipiranga. É melhor não contar. Faz de conta que não contou. Então não vamos contar. É, caso de multa, ainda bem que não tinha nenhuma zozinha. Mas não tinha movimento e aquela pessoa resolveu estacionar pra gente. Impressiona mais no Maurício, atitude. É o Maurício ainda falou assim, que ali é pra pedestre, tá, Rodaica? Não dá, né? Calçada, no caso. Mas tava bem tranquilo. E é isso que me impressiona mais, não é a tua atitude. Porque às vezes, né, numa forma intempestiva a pessoa faz. Agora a atitude do Maurício aqui, tranquilo, ainda olha pra ti. Não, mas não foi tão errado assim. É o fim da picada. Realmente, eu desisto. A mulher do chefe. Sim. 640 pessoas já morreram na Líbia nos protestos contra o regime do Muammar Gaddafi. Desde 14 de fevereiro, os protestos se concentram na capital Trípoli, também na cidade de Benghazi, a segunda maior do país. A hidrovia de Porto Alegre começa a tomar forma. Está no projeto a ligação entre a Zona Sul e o centro da capital através de barcos pelo Guaíba. Também está prevista a travessia Porto Alegre e a cidade de Guaíba. Uma viagem experimental vai ser feita ainda no mês de março. Pô, demais se isso sair do papel, né? O Almir vai fazer essa viagem. Exatamente. A viagem experimental. Almir, Research and Innovation. Isso é uma reivindicação antiga do Pretinho Básico. Navigation. Mas é legal, imagina tu vir lá de Ipanema, Belém Novo, Lami, de barco e descer no centro. Seis horas da tarde, ou de manhã, ou meio-dia. Não vai ter trânsito nunca, né? Claro. Mas só a pé ou de carro também? Eu acho que é só por enquanto, só a pé. Não, mas poderia ter barcos. Mas como se fosse um ônibus, cara. A Zona Sul de Porto Alegre, a Restinga, o Lami e tudo mais ali. A Restinga não é tão próxima do rio, né? Estão na beira do rio. Eles sofrem com pouco ônibus, né? E se for um catamarã, é rápido, cara. Se for um barquinho, rapidinho, chega rapidinho ali no centro. 20 minutos, mais rápido que se fosse de ônibus. Muito mais rápido. E pra fechar, doadores. Oi? Trabalhar de guarda. Azulzinho ali no Guaíba. Vai ser marronzinho daí, né? Por causa da sujeira. Sim, não. Doadores de sangue podem pedir isenção da inscrição do vestibular da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Os estudantes devem comprovar que fizeram pelo menos 3 doações de sangue em um ano. Aí terão a isenção na inscrição do vestibular. Os interessados precisam acessar o site do vestibular e imprimir e preencher um formulário específico. Bom isso, né? Bom. Muito bom. Excelente. 6 e 8, KG. Era isso, cara. Então tá. Então agora é hora dos flatos do dia. Flatos do dia no Pretinho Básico com KG. Não. Aí, ó. Esse é galo. 6 e 4 e Drew Barrymore passeia com o namorado novo por Los Angeles. Opa! Atentem o horário, em 6 e 4. Ah, mas é em Los Angeles. Aí tem fuso. Drew Barrymore fez aniversário quando mesmo? Amanhã lá. A Drew Barrymore fez aniversário quando? Não me lembro. Ele não tava, procurando os aniversariantes de amanhã. 8 e 11, Juliana Didone corre pelo Leblon. Opa! Quem é a Juliana Didone? Eu também não sei. Explica aí, Pia. Juliana Didone já trabalhou na Malhação. Ela é de Santa Cruz. Fez um vídeo muito famoso na internet. E ela só aparece aqui nos flatos do dia. O KG tem um contrato com a Didone. Não é muito bonito. Não era ela no vídeo. Não era, ela não parecia muito. Infelizmente não era. 10 e 10 integrantes dos Backstreet Boys fazem compra em Minas Gerais. Everybody! Yeah! Yeah. Compraram um pão de queijo, cara. Yeah! Everybody! Vocês viram a foto? Wreck your body now. Nos olha! Backstreet back! Oh, tão se revelando, né? E tem os passinhos também, cara. Achei que as gurias que gostavam disso, né? Tá. Ô, Potter, qual o teu favorito? Ah, é o Brian, né, cara? O Brian bigodinho que saiu do armário? Não. O meu, Kevin. Aquele é do N5, cara. É o Nick. Não tem gay no Backstreet. Ah, não tem gay. É no pretinho que tem gay, é. Tem. Vocês viram a foto do fã no show do Backstreet Boys? Não. Tem um cara tentando de forma desesperada subir no palco, aí fotografam bem na hora em que ele tá com a bunda toda de fora. Tá na capa do clique, eu não sei se é na Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas tá ali. 12h52, Tony Ramos curte férias em Fernando de Noronha com a mulher. O pessoal passou atrás com aquelas limpadoras de piscina. Como é o nome? Lidiane. Conversei levou com ela numa gravação que a gente fez ano passado, é muito querida. O problema é pelama, né? As camareiras lá estão pra tirar os pelos. Ela falava com a Rodaica que saiu um monte de pelo na boca dela. Não, é verdade. Matou quatro tartarugas comendo nojo. Os caras tem com aquele... Como é que se limpa a piscina? Que nem gato, sabe, Maurício? Que nem gato. Quando tosse, sai umas coisas de gado. Como é que chama aquela parte? A peneira. É a rede. A peneira da piscina. Estão passando no mar lá. Ele tem que ser peneira dose, porque é muito grosso. Desastre ambiental. Tem que ser peneira dose, senão não quer. 14h59, Elton John curte folga com o filho no Hawaii. O Elton John adora curtir uma folga. Ele é bom de folga. Não, na verdade, ele gosta que curta uma folga dele, né? A vida dele é uma folga. A vida dele é uma folga. Não, o filho ainda não sabe se chama ele de pai ou de mãe, né? É, tá na dúvida. Ainda não definiu. Ô, Cajê, o que tu vai fazer com a tua folga segunda, cara? Pi já sabe, quer assar uma. Não, quero trocar. Quero trocar contigo, sério. Tem um esquema do patrão. Tudo que o Pique é uma folga. Cara, eu ando num aperto. Pode assar uma linguiça na tua folga, tu quer ou não? Uau, uma murcilha pode 16 ser. 16 e 8, ui, Lila Cabral curte tarde no Leblon e almoça no bairro. Que horas ela comeu? 16 e 8. Só porque a Lila Cabral Cabral, né, cara? Essa é veterana. Sim, ela mesmo. Maravilhosa. É aquela que morreu, a Lila Cabral? Não, tá longe. A Lila Cabral é do divã aí. É, do divã. É. Vai morrer um dia. E agora, questão de... Tu vai morrer um dia. 5 minutinhos atrás. 5. Não mais do que isso, que horas era, cinco minutinhos. Ó. 5 minutos atrás. Era 6 e 7, eu acho. 18 e 7. 18 e 7. 18 e 7! Era isso? Era isso. 6. Só 6, galera. 18 e 7. 18 e 7, olha bem. Essa grande fera, não gostei. Ex-BBBs, não gosto dos dois. Foram lá muitos mal educados. Não, tô brincando, são grandes feras. Cacau e Morango se encontram em São Paulo, bicho. Cacau e Morango? Cacau e Morango. É isso aí, brother. Acabou as grandes feras. Dá uma boa loja, né? Cacau e Morango. Cacau e Morango. A Morango, ela é Ela é bissexual. Ela é bissexual. Oh. E ela dava em cima da Cacau. Uhum. Dá em cima de Cacau. A Playboy Cacau até. Abraça. A Playboy seria delas duas, aí trocaram pra. Só uma, Natália. Pra Natália e pra Fânia. O Amarelo, dá em cima de Cacau. Cacau dá em cima também. É, Amarelo. Põe na tela, Amarelo. Põe na tela, é isso, KG? Graças a Deus. Discoteca, gente. Everton Cunha, que criou um monstro aqui no programa. É. O que as mulheres gostam nos homens. Rapaz, o que a gente recebeu... Não que... dobra a folha, Pê. Eu tô sendo agredido nesse momento. Não pela ideia que eu tive... Por balinhas. Joga no ponto fraco deles. Com balas. Estão me jogando balas aqui no programa. Olha aí, essa bala perdida. Rodaica, hoje eu vou ter uma aliada aqui, Rodaica. Eu tava sozinho. Pois mesmo. Eu tenho um e-mail desses também pra mim. Eu também tenho. Todo mundo acontece tem. Acontece que veio uma lista aqui de coisas que, que os homens gostam de ver na mulher. Certo. Detalhes. Não é comportamento. Detalhezinho. Entendeu? Coisas da aparência. Alcinha do sutiã. De sardinha na cara. Mas essa lista veio pronta ou vocês fizeram não, no veio, e vocês veio, concordaram não, com não, a não, lista? Não, veio pronto. Testosterona. Quase vocês todas. Concordaram. Quase todas. Quase todas. Agora as mulheres não conseguem. Mulher de óculos. Óculos. É. E aí eu fiz a proposta aqui pra tornar o troço mais democrático, justo, equilibrado, tá certo, de que o mulheres mandassem essas coisas. Aí chegou uma lista aqui que não deu. Não agradou. Não agradou. Não deu. Agora eu dei uma olhada nessa aqui. Não, aqui a maioria é de especialista, deu uma olhada. Eu tenho uma aqui também, cara. Não tem um especialista em Miss? Eu tenho especialista nesse caso. É missólogo. Missólogo. Cara, missólogo é um... Diz aqui a menina. Olá, guris, adoro ouvir o PB. Ouço sempre que possível. Às vezes ouço o PB da uma no trabalho pelo meu celular e o das 18 em casa. Ontem tive o prazer de ouvir os dois e não concordei com a lista de coisas que deixam as mulheres enlouquecidas enviada pelo ouvinte Carol, que nós também não concordamos. Adorei a opinião do Pi sobre a tal lista. Nada a ver. Por isso, tô mandando a minha, uma lista de mulher de verdade. Aí ela começa. Homem perfumado suavemente. Se for demais, não fica bom. Primeiro. Viu, Samar? Viu? Aí, Samar, já corrigiu pra mim. Dois. Olhos pequenos, apertadinhos, estilo James Franco, Brad Pitt, Rodrigo Santoro. Olho pequeno, apertadinho, pode ser miopia. O Pi tá... O cara força assim pra ler, a pessoa tá achando... O Pi tem olho apertadinho agora. Ah, agora eu tô dentro. Ó, ninguém me segura agora. Vou aproveitar essa semana. Belos lábios e sorriso safado, meio pro lado. Como é? Não. É meio torto, senhor. Sabe que isso aí tudo cabe em cara bonito, né? Um cara feio, com os lábios tortos, com os olhos fechadinhos. Não, mas tá na mesa mesmo. Não, mas peraí, uma mulher feia com sutiã aparecendo e sardinha na cara também não atrai. Não sei, cara. Tem detalhes. Sutiã aparecendo igual em qualquer... Braços fortes e ombros largos. Barba ralinha, mas bem aparada e cabelo bem cuidado. Tatuagem no braço, aparecendo um pouquinho no final da manga da camiseta. Tatuagem no braço, as mulheres gostam. Presta atenção. Mas que várzea. Aparecendo um pouquinho no final da manga da camiseta. O Lelê, o presídio central, só mostra essa boca dele assim. Só o final do rabo do dragão, assim, não. Acessórios: um anel, ou uma corrente, ou uma pulseira. Um anel, viu? O Pi tá com hoje com. Mas o Pi tá com o anel do ídolo. Não, cinco não. Tá com 5, 6. 4 no dedo e 2. Compensação, tem um que tá valendo por os outros. O Pi tá com 11 anel. Tem 3 anéis ali embaixo. Ah, não, tem mais 13 então. Vou continuar ali. Só um pedacinho da cueca aparecendo pela cintura da calça jeans ali. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Agora pode. Isso é legal. A banha na minha lista tem isso aqui. Não é restart, né? Não é restart. A banha mesmo vem por cima e só aparece um pedacinho dela. O marido da Rodaica, ele usa quase toda a cueca. O marido da Rodaica é o Féter, né? É. O teu chefe. Homem com bermudão canvas, um pouco abaixo do joelho. Bermudão o quê? Canvas. Bermudão canvas. Se alguém souber que é canvas aqui, é gay. Alguém sabe? Não tenho a mínima ideia. Eu também não tenho a mínima ideia. Rodaica sabe, óbvio. Canvas parece... Bermudão canvas não conhece. De instrumento de pagode, né? Canvas deve ser... Toca o canvas aí! Deve ser que tenha bolso no lado, não é? Complicada, né? O que é bermudão canvas, Arthur? O fundilho muito lá embaixo. É o bermudão, é o bermudão. Ah, é cargueiro. Cargueiro, é cargueiro. Estilo militar, que ele tem... É cargo. É cargo. Cheio de bolso. Cargo, essa aqui, Homem com camisa xadrez. Isso é bom ou ruim, não entendi? É bom. Maravilhoso. Tudo é bom. Homem com atitude rock and roll. Sim, tipo não cara. É metaleiro. Atitude. Entendeu? Atitude, tipo, sim. Se fala tipo os gritos restart. Tipo o Mecron, Mecron. Não, né? Mecron, restart, tá por dentro. Abraço, Márcio Paz. Homem que saiba consertar, fazer de tudo um pouco. Aí que a gente fala. Aí o ferro. Era isso. Aliás, se vocês conhecerem um cara assim, por favor, me avisem. Tô à procura. Sou uma morena. Olha, presta atenção. Sou uma morena alta, de cabelos longos, com sardinhas no rosto, que adora usar rasteirinha e a alça do sutiã aparecendo. E uso óculos quadradinhos. Ela é tudo que a gente quer, então. Manda fotos pra Mari. Potter@atlantida.com.br. A Mari, todos os pretinhos são assim como ela falou, né? Eu vou fazer uma tatuagem agora, já tarde. Olha só, já o Thiago Ramos de Floripa manda duas coisas só que deixa as mulheres maravilhosas. Dar os parabéns pra Mari aqui, que ela foi bem na lista. Foi bem. Duas coisas que as mulheres adoram nos homens, tá? Que os homens paguem a fatura do cartão de crédito e que os homens paguem cabeleireiro, manicure, pedicure, lipo, silicone, entre outras mudanças que as mesas classificam como melhorias estéticas. As mesmas. É que tá escrito mesa aqui, porque pensando que era uma gíria, né? Uma gíria, sei lá. A minha lista aqui tem o seguinte, ó: cheiro de banho recém-tomado com cabelo molhadinho. Ó. Calça jeans ou bermuda com a cuequinha aparecendo de leve, não restart. Óculos de grau fazendo tipo inteligente. Maurício. Camisetas do tamanho certo. Nem muito apertado pra não parecer marombado. Nem muito larga pra não parecer nerd gordinho. Chinelo de dedo, se em ambiente não muito formal. Mãos grandes com unhas limpas. Cortadas de preferência. E por último, marquinha de sunga. Olha aí, quem mandou Marquinha foi a Fafil, de Floripa. E tu, Rodaica? A Fátima. A Karina, ela disse que não concordou nada também com a tua lista de ontem, com a lista que a outra menina mandou. Aí ela fez a dela dizendo que ela e as primas se reuniram, as irmãs, e chegaram à conclusão de que o homem ideal deve ser alto, bronzeado, deve ter o cabelo curto e bem raspadinho na nuca. Mullets nevermore. Pode ter barba, nada de barba. Pode ter barba. Nada de barba. Mas a barba tá na moda. O Eduardo Miss Gay tá fechando todas as coisas aqui. Na opinião dela, ela prefere olhos escuros, porque claros já bastam os meus, diz Eduardo. Eduardo tá fechando aí. Miss Gay tá fechando tudo. Nada de queixo grande pra frente. Diz ela que o homem com queixo grande não beija bem. Queixo grande? Não beija bem, não dá pra namorar, né? Olha, eu não tenho queixo. Por essa lógica, eu sou o melhor beijador da mesa. O nosso Noel Rosa aqui tá... E existe, não sei se lendo ou não. Mas logicamente pensando, o queixo grande deve atrapalhar o beijo. Pois é, mas no Pianjas não, porque Na mesa aqui só tem uma pessoa que me beijou já. Só essa pessoa pode me dizer. Pode dizer pra vocês. Eu penso que a gente foi já direto pro resto. Mas dizem que mulher gosta de homem com queixo quadradão, assim, né? Ah, não. Porque tem uma expressão mais masculina. É o desenho, né? É o desenho. Eu até dei uma lixadinha pra ficar mais quadrado. O Eduardo Miss Gay fechou tudo, 100%. Não é Miss, cara, é Mister. Ele é um homem. Ah, Mister. Ah, ele é um homem. Ah, sim, ele é homem. O sexo dele é masculino. Ah, é verdade. P.I. Gay. Show Mr. Gay na Atlântida. Aí a Karina fala que eles devem ter músculos definidos. Nada de bombadão grande demais. Não entendi. Homem, não pode ter músculo muito. O carregador muito de melancia. Aquele tem que ser tipo Maurício Amaral. Obrigado, Potter. Costas com uma bela tatuagem. Isso, cara. Costas são umas bagaceiras. Homem urso, nem pensar, diz ela. Urso? O que é homem urso? Tony Ramos. É, é o homem urso. Porã foi eliminado. Porã tava fechando em todos, menos esse. Putz, Porã, quase, cara. Alto bronzeado. Porque é uma coisa, entre todos vocês da mesa, o Porã é o que mais se assemelha ao homem urso. Porque o homem urso, assim, pros homossexuais, é o homem gordinho. Que é um pouco mais gordo e mais, é mais peludo. Aí, muda o teu repertório. Mas foi o que a gente falou, por isso. Porã saiu agora. Eu achei que vocês tinham dito o contrário. Não. Camisa pra fora das calças, estilo casual. Cueca boxer. Por que se apresentar com aquelas cuecas de algodão? Eu tô com cueca de algodão. Boxer. Eu só uso cueca que a minha mãe fabrica. O He-Man, as cuecas do Potter, tem o He-Man na frente. A minha cueca é da Nike, tem a marquinha atrás. Bom, a única que eu entrei ali, você tava dizendo uma coisa interessante aqui, ó. As mãos devem ser grandes e bem cuidadas. Afinal, são elas que vão deslizar pelos nossos corpos. A minha mão, ela é suave, mas ela é pequena e a unha é feita através dos jogos de futebol que eu roubo. Não, a unha qualquer é feita jogo. Na Linhares quando eu te levo. Linhares, não sei o quê, aí eu tô ali olhando. Cara, chega de falar de homem, né? Pelo amor de Deus. Ó, mas se você tem uma filha e o namorado dela é corintiano, fique tranquilo, eles não vão passar da preliminar, velho. Salve o Corinthians, o campeão dos paulistões. CBF Facts. Sabe que a CBF andou revolucionando o futebol brasileiro nos últimos tempos aí, dando títulos, né, distribuindo. Aí quem manda pra gente é o Matheus Bidarte Tomás, ou Tomás. A CBF voltou atrás e reconheceu o Flamengo como campeão brasileiro de 87. A CBF anula gol de mão do Maradona na final da... Nas quartas de final, né? Da final de 86 e declara a Inglaterra campeã. CBF anula a convulsão do Ronaldo na Copa de 98. CBF reconhece que o Anderson Silva usou seu chulé e confisca o título e declara Vitor Belfort como campeão. CBF anula ataques terroristas ao World Trade Center. CBF anula Campeonato Brasileiro de 2005, tira do Corinthians e remarca todos os jogos. CBF anula gol do Uruguai do Didi em 50. CBF anula taça de bolinhas e manda fazer a taça dos quadradinhos. CBF anula eleições presidenciais, tira Dilma e a nova presidente, a Patrícia Morim, do Flamengo. Aê. E a CBF volta atrás, anula a morte dos Mamonas Assassinas e remarca a turnê para 2012. Maldade, né, cara? Quem mandou? Não tem. Não, já tem. Falei antes. Ah, é o... É aquele... Esse aqui é Tomás. Matheus Bidart Tomás. Muito bom. Tomar. E aí, Alcimara? O nosso amigo Júnior aqui tá mandando algumas frases do Dalai Lama. O Dalai Lama. Dalai Lama? Eu não gosto do Dalai Lama. Não gosta? Mas é muito, muito. Muito o quê? Muito mano? Bagaceiro. Bagaceiro. Não, é Dalai Lama. Não, Alcimara, tá confundindo. Dalai Lama é bagaceiro. O Dalai Lama é um monge budista. Mas é aquele cara meio pelado, só de, com um edredom enrolado? É, com lençolzinho. Com lençol? Lençol? Muito bagaceiro. Não, mas aquilo significa o desapego às coisas materiais, entendeu? Entendi. É, ele é um cara simples. Mas o lençolzinho não larga. Não dá pra largar, já mostra o pacotinho. Mas ele se ele fosse tão desapegado assim, ele já teria largado o lençol. Eu vi dois mendigos embaixo do lençol. Dessa vez não tinha contado esse ano. Essa semana ele não tinha contado. Fazendo amor os dois mendigos. E aí, Alcimar? Sério, na rua? Ah, ele sempre vê isso, é o mesmo. Não, mesmo, é o mesmo. Há três anos que é o mesmo história. Aí eu descobri que o mendigo da outra rua também tinha pego aquele mendigo. Aí, ele é meio promíscuo. É o mendigo promíscuo. O Dalai Lama tá esperando vir falar Lama de tá mendigo cheirando. Promíscuo, cara. Isso é um frases grandes, daquela chata. Ah, vamos ver, Dalai Lama. É sério? Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Não, peraí, vamos botar uma trilha aqui. Dois? Cresce. É ontem e amanhã. Olha! Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Maurício, eu chego com um DVDzinho, vinzinho lá. Muito bom. É hoje, né, Potter? Olhar o jogo do Inter ali. Intervalo a gente abre, vim. Uma árvore em flor fica despida no outono. Como é? Hã? Uma árvore em flor fica despida no outono. Tá. A beleza transforma-se em feiura. A juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe realmente. Que merda isso. Portanto, as aparências e o vazio existem simultaneamente. Bob Marley. Bagaceiro. Não, o Chico final foi Santa bom. Cruz. Chico final foi bom. Esse bagaceiro, esse cara. Tu anda metendo um reboco. Mas eu não posso. Tu tá rebocando a casa do lado, né? Tem um cano de 12. Tá rebocando. Tem um cano de 12 aí nessa obra. Eu não posso fazer nada. É, esse teu prédio aí é de 4. Parei até de fazer a mãozinha assim, cara. Teu prédio é de 4 vigas. Tu tá pegando um elevador, na boa. Já não sobe dessa do elevador. Tu fez amizade de novo com o Almir ou não? Hein? É, muito bagaceiro, seu Almir. Não faço, né? Todo mundo é bagaceiro agora pra ti, né, querido? É, bagaceiro. Ah, leu o dicionário ontem. Mal educado. Tá na letra mal B. Educado. Tá na letra B agora. Xinga aí, pô. Tá na letra B. Olha, querido, se eu sou bagaceiro que nem o Dalai Lama, eu prefiro ser bagaceiro do que nem tu aí. Bagaceiro. Que fica se pegando com um homem no elevador da hora. Olha os podres, viu? Eu vi o andame balançando aquela noite lá. Não me engana. Porra, seu amor. Quase caíram lá de cima. É, esse papo de pedreiro. Sabia que tá faltando um pedreiro por trás. Eu sabia disso, né? Sabia que o cronograma da Arena do Grêmio pode atrasar porque falta pedreiro em Porto Alegre. Ah, é? Sim, a mão de obra tá vindo de fora. Construção civil. Até agora, a mão de obra, os primeiros foram de fora. Não foram daqui. Estão vindo do Nordeste, que tinha que vir os engenheiros da Bahia. Falta gente capacitada, né? Porque não é qualquer um que consegue ser pedreiro, né? Complexa. Não, é uma obra completa, não é um prédio, é uma casa, né? Não, e até uma casa tem que ser feita, porque entende. Vai botar nós a empilhar tijolo. Depende, mano. É, vai atrás. Olha aqui, o Luciano Sambaqui de Floripa tem uma bem polêmica. Como é que não, é Sambaqui. De Sambaqui. Ah, de Sambaqui. Ó, existe uma forma eficiente de combatermos a destruição do nosso planeta. Veja bem, as rodovias existentes atualmente, principalmente as federais, são praticamente as mesmas de 50 anos atrás. Onde havia poucas casas, hoje são erguidos enormes edifícios. O desmatamento cresce assustadoramente. Primeiro, pela extração de madeira para a construção de novas casas. Segundo, para o aumento da área de produção, para aumentar a alimentação. Por quê? Aumento da população. Que tal criarmos uma campanha incentivando o controle da natalidade? Se possível, um filho por casal, dando início a uma regressão da população mundial. Pensa bem, isso não só contribuiria para o meio ambiente, como também com a saúde pública, com a educação e com a segurança, pois da mesma forma, o número de escolas, hospitais, presídios e delegacia cresce de forma insignificante comparado ao crescimento da população. Mas o nome dele, qual é o nome dele? Luciano, de Luciano Sambaqui. Luciano manda também um abraço para os três filhos dele, que lá em Florianópolis. E outra coisa, e para a mulher que tá grávida, né? É, isso que é polêmico, né? Dificilmente tem alguma coisa forçada do governo que faz diminuir uma população é crescimento. É, mas isso aí no país cresce da Europa, diminui. Por exemplo, é completamente diferente. Porque a cultura é diferente, pensamento é diferente, não. Não, são evoluídos. Não, o Brasil vai parar. Em 2025, o Brasil vai parar em 225 milhões de pessoas. De crescer, e aí começa a regredir. É o que os caras falam. Começa a regredir. Uruguai já parou, né? Não sei. Na Alemanha, os caras precisam de mão de obra de fora porque a população parou de crescer e começou a diminuir. Os caras estimulam. Em Portugal? Mão de obra de fora. Isso é diretamente ligado à cultura de cada país e até a classe social também. Exatamente. Né? Principalmente. E aí fica meio injusto, porque daí, digamos que essa campanha dê certo e a partir de agora os casais passem a ter um filho só. Como vão ser esses seres humanos daqui a 20, 30, 40 anos? Será que o fato de todos terem sido criados como filhos únicos não vai alterar o comportamento das pessoas? Isso é uma coisa muito relevante na vida da criança. Um filho só não, mas dois filhos, por exemplo, já resolveria o problema. É um radicalismo que vai pagar o pato, o casal que tem condição de ter mais. Sabe, um filho e um cachorro. Por conta do outro que tem 8, 9 nem poderia. Mas é quem tem menos condições tem mais filhos. Exatamente. Por isso, errado, né? Porque aí quem vai ter a consciência. Se consegue criar uma campanha dessa, é justamente o cara que tem um pouco mais de recurso intelectual. O cara que poderia criar quatro, cria só um, né? E quem poderia criar só um, cria nove. Cria nove, exato. O meu avô cego, bêbado, sem perna. Ai, pode. Ele teve 8 filhos. Pois cara, o Mr. Catra, o Mr. Catra do rapper, tem 24 filhos. Com 8 mulheres diferentes. Ele quase fecha um grupo da Libertadores. Ele precisa só de mais um nome. Ele, né? Ele mais os 24, ele fecha todo o grupo. Cara, 24. Numeração na Libertadores, o Missacar. Tem um documentário que ele tenta lembrar o nome dos 24. Mas quantas mulheres diferentes? 8. Tá, então tu tem que considerar, tu tem que dividir pelas 8, porque se cada uma tivesse engravidado de um homem diferente, não ia fazer diferença tecnicamente. Na mesma casa. Uma mulher dele, ele tem duas mulheres, hoje. Ele tem duas mulheres, ele é poligâmico. Vocês não odeiam o casamento, tá aplaudindo o quê? E uma delas cuida dos 24 filhos, não importa de onde vem o filho. Ela vai lá e diz, não, eu cuido como se fosse meu. Tem 3 que saíram delas, né? E os outros 21 vieram de outras mulheres. Impressionante, rapaz. Mr. Catra. Mr. Catra, camisinha, Mr. Catra. 28 minutos para 7, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinhobásico@atlantida.com.br. Fala aí, bebês, meu nome é Marciano de Caxias, tô vendendo meu Monza Clube, tá em ótimo estado, cor bordô, 94. É uma carteirinha de clube não, de Monza? Não, é um tipo de Monza. 4 portas, vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica. Interessados em entrar em contato pelo e-mail vendomonzabordô@gmail.com. Outra oferta aqui dos classificados do Pretinho. Vendo minha câmera Nikon D200 com apenas 30 mil cliques, mais 2 baterias, mais um compact flash 4 GB. Para você ter uma ideia, uma câmera com 30 mil cliques é equivalente a um carro com 30 mil quilômetros. Essa câmera chega tranquilamente a 150 mil cliques. Ah, isso ainda tem como contar. Sem necessidade de reparos. Também estou vendendo uma mochila para equipamentos fotográficos e uma lente Guest 70-210 mecânica. Não trabalho mais com foto, por isso quero vender. Segue tabela de preços. A câmera, R$2.000. Qual é a câmera? Nikon D200. A mochila, R$250 e a lente, mais R$250. Contatos pelo e-mail Thiago Cordeiro, Thiago é com H, tá? thiagocordeiro@univali.br. Eu tenho uma Nikon D4. D4 é boa, Galchão? Maravilhosa. É. Aquele objetivo, assim? É grande objetivo? É. Chegar perto e longe. E o zoom? O zoom é maravilhoso. Mas não tem fungo na lente? Não tem fungo nenhum. Ah, que bom. E eu uso plástico sempre na lente, né? Chama o Almir pra nós aí, ô Galchão. Ô, Almir! Venha pra cá, rapaz! Vem, querido. Como é que tá? É a tua hora, Almeida. Ó, oh, vamos lá. Onde? Tá bebendo, Almeida. Desclassificados do Almeida. Tu saiu agora pra beber, Almeida. Eu não bebo no trabalho, cara. Eu bebo ali na frente do bar. Que cheiro de cachaça é esse? Ali, Almeida, no bar eu bebo. Aqui no trabalho eu não bebo. Tu saiu 5 mil pra beber, Almeida. E também para pegar essa nova oferta. Qual que é a nova? A oferta é Almir Viagens, oh. Enterprise Travel Traveling. Virou. Exatamente, se você quer passear por aí pelo mundo, ah, eu quero, com direito a acampamento e passeio a pé pela belíssima cidade de Trípoli, capital da Líbia, o passeio a pé inclui uma parada na frente do lindo palácio do presidente Gaddafi, onde os visitantes vão participar de uma alegre celebração, segurando cartazes e cantando músicas. Vão poder, inclusive, colocar as fotos no Orkut. Mas que beleza. Se você não gosta de viajar muito, a gente tá levando pra um sítio aqui pertinho também, aqui no Rio Grande do Sul. Pra Nova Zelândia, não tem nada? Pra Nova Zelândia tem também. Sim, mas, já... mas o grupo já foi. Nova Zelândia. Já foi. Foram? Foi no final de semana. Então tiveram parece um fim de semana agitado, né? Foi um tremendo sucesso, Nova Zelândia. Tremendo sucesso. É verdade, acabou todos os... Tremendo, né? Exatamente. Não, mesmo. Claro que eu entendi, né, querido? Que ele quis dizer? Quer dizer que foi um sucesso estrondoso? Estourou a boca do balão. É, isso aí. Né? Estourou a boca do balão. Estourou a boca abriu do balão. Abriu brecha. O e-mail é: a gaveta do Fetter foi arrombada hoje pela manhã. O estagiário foi visto pela redondeza. Arroba ele também é ladrão. Chame a polícia.org.br. Manda um recado pro pessoal do CERPRO. Parem de ficar mandando piada por e-mail e vão trabalhar. Rodrigo de Florianópolis. Era isso, Almir? Era isso, querido. 25 para 7, já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta. 18 para 7, tamo de volta com o Pretinho Básico para sandálias Boa Onda, a revolução do conforto, o Big a preço baixo todo dia e Damilher, a moda está nas ruas. Hora de falar de futebol com o doutor Alceu. É batamento, é doutor Maurício! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Maurício, o doutor Mano Menezes está em Porto Alegre para assistir o jogo do Inter. O Inter com Jaguares na Libertadores e nós vamos falar com ele agora. Oh. Alô, doutor Mano. É, boa tarde a todos aí do Pretinho. Prazer falar com vocês. Pô, demais, mano. Não comparecer ao estúdio conforme a gente tinha falado, mas apavorou, é que ficou com medo. O engarrafamento tá tremendo em Porto Alegre aqui pra sair do hotel e até o estádio vai complicar. Mano, tu vai observar alguém especial no jogo, mano? É, principalmente em Azul, Bolatti, Soronto. Mas esses não vão pra seleção. Babalhão, tá. São os únicos, né? São os evidente, únicos. Evidente que eu não vou dizer quem é que eu vou observar à noite pra não gerar, né, crise, mano, no mercado imobiliário. Vamos, mano, dizer assim. Tu aceita que eu tenho conhecimento futebolístico, né? Potter tá falando. Ah, oi, Potter. Como é que tudo tá? Bem? Não vou te dar nada. Uma dica de volante, tá? Diga. Wilson Matias, jogadoraço. Há tempos atrás, me indicaria o Edinho. É. Tô certo? É, pode ser. Não, é a mesma coisa, eu acho. Eu acho melhor? Que o Wilson Matias é mais técnico. Eu vou prestar atenção, pegar a prancheta, ele fazer tá querendo que tu convoque a o Wilson podia... Matias pra tirar ele dos jogos do Inter, mano. Essa é a estratégia do Potter. Tá, interessante. Vou anotar esse nome. Ô, mano, pra conferir na agenda. O Milton Leite tá aqui no estúdio, Mano Menezes. Meu Deus. Milton Leite? Meu Deus, o Mano Menezes é chato pra caramba. Eu não quero falar com ele. Impressionante, grande talento desse rapaz aí. Acho que... Como é gentil, né, mano? Muito gente boa. Rodaica, quer dar um recado pro treinador da seleção brasileira? Treinador da seleção, Rodaica. Ah, eu fico tão sem pergunta nessa hora. Não tem problema não, Rodaica. Mas, mano, parabéns, eu gosto pelo muito teu trabalho no muito Patrola na TV, e assim. A filha Camila adora. Ah, então. A filha Camila adora o Patrola. Ah, um beijo. Exatamente. Pra Camila. E a Rodaica te acha bonitinho, mano. Na TV, é muito bonitinho. É, preferência pelos alemães, né? Preferência, meus amigos. Não é melhor, mano, ficar no hotel com essa chuva toda? É, veja bem, cancelar um compromisso é pior do que, né, não vou dar caô. Já marquei ali tribuna no estádio e... Tá maloqueiro, corintiano. O mano é um cara moderno, né? Ele não dá caô. É caô. É. Mano, com o advento... Tem que falar a linguagem do boleiro. Tá certo, claro. Com o advento do Hernanes... Quem sabe o Anderson Silva não merece uma chance na seleção? É, Potter, né, que tá falando? É, sou o Potter. Potter, tá bem de tese aí. Pode... Já pensou em ser comentarista? Tá bem de tese. Já pensei. Mas, seleção mano, brasileira é isso aí. Todo mundo tá pitaco, pita, todo né? mundo quer dar uma opinião, uma ajuda. É sempre válido. Tem uma coisa pra falar sobre o Ronaldo, mano? Tu que já treinou o Ronaldo, que se despediu aí, falando sério agora aí. É, resumidamente. Sim. Pode ser resumidamente? Pode ser, claro, pode ser. Chegou a hora, meu. Não tinha que fazer. O gordo tava ali, mas tava sofrendo. Pobre gordo. Ô, mano, qual é o teu favorito pra ganhar a Libertadores desse ano? É, não se assustem se um mexicano chegar na final. Um mexicano? Mexicano. De novo. Até porque em 2010 teve. De novo, pois na é, final. Chegou é verdade, antes. Então, Cruz Azul chegou uma época. Mas então e tá na final, não, e na final do primeiro turno do Catarinense, vai dar o quê? Vai dar Figueira ou vai dar Criciúma? Obrigado, Pi. Não ouvi. Figueira ou Criciúma vai ganhar? Não. Figueira. Figueira. Aê, mano, entende muito de futebol. É como é que é o nome do ruivo aí do programa? É o Piangers. Piangers, isso, barbudo, né? Não é Piangers, é Piangers. Grande abraço pra ele também. Abraço, mano, obrigado aí. Valeu, mano, a gente vai atrapalhar, tu comenta o cachorro quente aí antes de entrar no Beira Rio. Um bom jogo aí, mano. É, um bom morte lenta aqui antes pra te ver o jogo. É bom, isso aí. Né? Abraço pra vocês. Mas que tal? Eu tava pensando, quem é que o Mano vai ver? Pretinho, Jaguares é todo mexicano. Né? Talvez o Kleber, lateral esquerdo, talvez. Talvez. Sabe o que aconteceu? Eu acho que ele veio pra Porto Alegre visitar a família, alguma coisa tipo assim. Aí tá fazer uma média, ele. Vou fazer uma média. É, talvez isso aí. Isso. A aí família dele mora aqui ainda? Eu acho que questão sim. De educação, né? Ele tem que ver futebol, né? Tem que ver futebol. Pode ver na TV, né? Pode ver. Mas é mais bonito, né? Mas é melhor de estar presente. Eu acho que ganha pra ir assistir. Eu acho que é um desconforto. Futebol, né, um desconforto ir no estádio, vendo a TV. Eu acho que é mais desconforto ir numa loja de sapato. Não, não é. Pode ter certeza que não. É mais relações, é mais política do que necessariamente pra olhar algum jogador. Tudo ao mesmo tempo. Né? Hoje. Tem algum recado pra nós aí, Rodaica? Vamos mudar de assunto, né? Claro. Pra que futebol se eu posso falar de moda? Maravilhosa. Poderosa. Palmas pra ela. Ela é maravilhosa. Ó, o Neila adorou. Maravilhosa. Sabe muito, sabe tudo. Já viram que os aplausos do aplauso que a gente aplaude coisa de mulher é mais É mais rápido. Agora o Neila. Aplauso tem que ser rápido. Aplauso de teatro. Pra puxar outros aplausos. Tu é aquele primeiro sempre. Maravilhoso. Né? Sempre começa. Começo dos bastidores, que agora eu dirijo peças. Vem todo mundo junto. Todo mundo vem junto. Vamos levar aqui essa peça. Silêncio. E cena. Todo mundo vem junto. É, quando eu cantava. Tá ótimo. Por isso uma força me leva a cantar. Eu nunca esqueço esse momento. É sempre. Maravilhosa. Canta muito. Maravilhosa, Betânia. Maravilhosa. Linda. Meu Deus. Rosto plácido. É um anjo, um cabelo liso. Os pés são uma doçura. Bem tratados. Os pés de anjo. Um doce. Pés macios. Maravilhosa. Corpo. Na banheira. Sedutora, musa. Quero nem pensar. Garota, verão. É o meu estilo de mulher. Esse é o meu estilo de mulher. Tinha que gravar com a Betânia, ela é a garota do Fantástico saindo da água, sabe? Olha, ia ser uma pauleira, Betânia. E a Neila, rapaz. Ô, Neila Torraga. Desculpa. Eu disse A. Não, desculpa, Neilo. Ah, Neila. Vai lá no banheiro, cara. Tá uma pauleira do banheiro dos homens, né? Mas, Pia, as gurias já sabem que os acessórios podem dar uma mudada no look, entendeu? Total. Mas não assim, ainda tem todo um... Acontece uma coisa, sabe? E a Damilera aposta nestes acessórios, especialmente nos colares, nos cintos, nos lenços e nas bolsas. Os cintos, por exemplo. Os modelos em alta agora são uns de lona e couro. E o tom, gurias, atenção, aí, caramelo. Caramelo, Cagê. Quer dar um cinto de presente pra namorada? Caramelo. E o cinto é uma outra coisa que deixa a mulher bonita, né? Caramelo é aquele meio só de cinto, né? A mulher só de cinto fica bonita, né? Mesmo, a mulher caramelo ainda. Outra aposta da Damilera, colares e lenços pra incrementar o visual. Se optar pelo lenço, aqueles mais fininhos são que a gente tá usando agora, entendeu? Assim, tecidos mais leves, fininho, só pra dar uma... O lenço não é pra sufocar a pessoa, é pra dar uma jogada por cima. Assim, ó. Já muda a cor, pode estar com uma camisetinha mais básica, joga um lenço colorido. O lenço fui eu que escrevi pra dar mulher pra pegar, porque é bom ficar usando lenço. O lenço, eu lancei essa moda há muito tempo. É mesmo, presidente. Eu tô sempre com lencinho. Mas ele usa o lenço pra tirar os ranhos do nariz. Pra secar a testa. Também. Outra aposta da Damilera, as bolsas. O destaque agora são os modelos levados no ombro. Aquele estilo mais retrô de bolsa. Ah, tá. E uma dica pras gurias, além do preto, caramelo pra bolsa também, viu? Caramelo é a cor, hein? Caramelo é a cor. Sabe que uma grande revolução. E a moda agora, Potter, são as bolsas pequenas e médias, não é mais o bolsão. Ah, não, voltou é uma bolsão. A bolsa pequena e a média, leva no ombro, preto ou caramelo. Chique, elegante. Tá podendo. O bolsão Indiana não Jones. Ligou muito, né? O bolsão, não, ele veio ou não veio. Mas tu sabe que o bolsão, ele até pode continuar sendo usado, mas de uma forma assim, mais em algumas situações. Viagem. Mas não foi impressão minha. Não foi impressão minha que a minha soma não deu. Não, né? Não, o Pio observa bem. A minha soma não deu o quê, Pio? Bolsão não veio. Minha soma não veio. A minha soma não veio. Que nem, mas a calça que o Potter lançou em São Gabriel pra mim, tu lembra? A Saruel. É, a Saruel. Há uns 3 anos, né, Pi? Há uns 4 anos? Tendência. Potter, tendência. Potter apareceu com aquilo no quarto do hotel em São Gabriel na minha frente. Imagina a minha cabeça vendo o Potter. Saruel e São Gabriel. Há 4 anos. Às 11 da noite, só eu e ele no quarto. Posso contar uma história pra vocês? Da Milera agora. E a Saruel veio também e demorou um pouquinho. Mas vai a Saruel lá. Não aconteceu, né? É, por isso que eu tô dizendo. Mas ela aconteceu muito pras mulheres e pra alguns homens um pouco mais despojados também rolou. Mas pra mulher não foi também muito, assim. Poderia ter sido mais, né? Podia ser. Outra coisa que segue em alta, não sei se vocês homens já repararam que atualmente as meninas quando saem na noite, as gurias, elas carregam uma carteira de mão no lugar da bolsa. É, e essa carteira durante o dia ela pode ser colorida e à noite ela pode ganhar brilhos, ela pode ter um visual mais brilhante pra noite, entendeu? Isso segue em alta também. Todas essas dicas que eu tô dando aqui são dicas da Damilair. Todos esses looks, todos esses acessórios estão nas lojas da Damilair. É legal chegar lá e dar uma olhadinha. E pra acompanhar as novidades da marca é só seguir a Damilair no Twitter. Tem essas dicas e muitas outras no @Damilair, DAMYLLER, ou pelo site damilair.com.br. Muito bom, Roda! Maravilhosa! A Daika é demais! Ótima! Ai, quanta alegria falar sobre isso, né? Nesse mundo futebolístico, né? Sabe que as bolsas de ombro, elas revolucionaram o mundo das mulheres, quando as mulheres começaram a trabalhar, principalmente nas indústrias, na Revolução Industrial, e elas precisavam carregar suas coisas. E antes as bolsas eram aquelas que a gente conhece, tipo mala, sabe? E aí criou uma marca famosa, acho que foi a Louis Vuitton, inventou isso aí de colocar no ombro Louis e aí virou moda, porque é mais prático de carregar. Vocês falando em Louis Vuitton, vocês já observaram a diferença das bolsas originais e das... cópias? Das piratas. Das réplicas. Das, né? É uma coisa constrangedora. É. Tu ficar olhando a original. Assim, sim, né? E o preço, já reparou também. É constrangedor. Eu entrei numa Louis Vuitton pra ver como olhar, é que é. Né? Até achei uma bolsa linda, assim, sabe? Que bolsa bonita. R$5.000. Não. R$5.000? R$9.800. Não, mas dá uma olhada, era por barata, 50%. Pode. Tava bom o preço. Em Abu Dhabi. Tava bom o preço. Era 50%? Tava 50% off. Como é que é a liberação? Como é que é saldo de estoque? Certamente era da coleção sale. Sale. O problema é que as gurias compram bolsas falsas e vão usar com roupa toda desarrumada. Mas se bota bolsa falsa com a roupa toda chique numa balada, numa festinha, não tem problema, ninguém nota. Mas é bem bagaceira. Aê. Bagaceira, meu. Vai daí, Potê. Uma piada, vai. Piada do Potê. Apoio. Papel higiênico Gouveia. Limpa, coça e penteia. E aí, dois amigos. Ô, meu, tu não sabe que é proibido cuspir no chão, rapaz? E o cara, eu sei, já tentei cuspir no teto, mas sempre cai no meu olho. Ah, meu Deus. Tem o que aí, Alcimar? Uma piada. Tem. Conta. O marido da professorinha boazuda da cidade vai ao confessionário. Ai, ai, ai. Padre, é piada aleatória. O padre quer ver. Padre, desculpe que minha mulher... Padre, desculpe que minha mulher tá fazendo amor com todo mundo. Louvado, e o padre diz: louvado seja Deus. Espero que ela se lembre dos irmãos aqui da paróquia. É boa piada, é boa piada. Muito obrigado, LPM, que mandou pra gente o livrinho Piadas para Sempre, volume 4. A Hora do Socorro. Imagina tá aí, o volume 1 disso aí, meu. Tá aqui, cara, tá aqui. Ó, o Alan Prestes está reclamando aqui, ó, sobre os ônibus de Porto Alegre. Tiveram a passagem aumentada pra 2,70 e ele depende da linha 344 da Unibus, a linha Santa Maria. Acontece que esse ônibus passa um a cada meia hora. Isso quando passa. Além disso, tá sempre lotado. Claro, né? Se passa um a cada meia hora, tá sempre lotado. Isso não é de agora. É anos, é assim. É um absurdo. Cada vez pagamos mais por algo que está cada vez pior. Já liguei pra IPTC reclamando, mas não adiantou nada. Espero que com esse e-mail pro Pretinho, pelo menos mais pessoas que têm esse problema resolvam fazer reclamações também. É isso aí, Alan Prestes. Bota a boca. Alan Prestes? É. Alan Prestes. Faz Alan Prestes. Vai daí, KG. Vida de merda. Como é que seria agora? Agora, Pi. Ah, dificultou a saída, hein? Hoje fui abraçar minha mulher de madrugada na cama. Ela não estava. Notei que a luz da sala estava acesa. Levantei e fui até lá ver o que estava acontecendo. Ela estava no computador olhando fotos do Paulão do Grêmio. Vi que ela disse baixinho, passando a mão na nuca. Ai, isso sim que é homem. Acho que não foi na nuca. Vida de merda. Hoje estava com a galera no trabalho, na sala, curtindo futebol na TV, quando a minha mulher gritou da cozinha: amor, você já comprou o absorvente sem abas que eu te pedi? Vida de merda. Eu gosto do detalhe sem abas. Não, sem abas. Hoje chegava do trabalho à tardinha, cansado, quando meu filho estava jogando com seus amigos na frente de casa. Ele pediu para que eu mostrasse como se batia forte numa bola. Não deu outra. Enchi o pé na bola. Detalhe, a bola estava sem o miolo e cheia de areia. Resultado final, perna quebrada e todos os ligamentos do joelho rompidos. Verdade, merda. Feito, galera, manda um... Ah, não, aqui, ó. Manda um... planejamento, não é? Do Celso Rocha. E um... Bota o cantor, meu. Pra galera. Estarado de Jaguari. Quem mandou foi o Bernardo. O que de Jaguari é o mesmo? Estarado. O estarado de Jaguari. Cid Morangueira. Boa noite. Ah, finalmente, eu sempre gosto quando você. Zacarias gosta de Zacarias, Zacarias, você por aqui, por onde você anda? No céu. Eu não tenho mais visto você por aqui. Quem que tem visto no céu aí? Como é que está o Mussum? Sabe o que falta pra juntar os trabalhões? Dois tiros. Dois caixões. Como é que tu viu você, o enterro do Mussum, Zacarias? Zacarias, você... Eu adorei o enterro do Mussum. Você... Adorei. Você tem saudades do Mussum? Eu tô aqui lá no céu, a gente vê toda hora. Ah, você vê o Mussum toda hora. Zacarias. Quem diria que íamos encontrar ele aqui? Ele tá te chamando. Sim. Esse programa tem o Mano Menezes, o Zacarias. O Pretinho é surpreendente. E o Cid, né, cara? E o Cid. E o Meira. Vai, pelo amor de Deus, cara. Eu vou. Vai. Quem mandou estes salmos foi... pedindo aqui um boa noite, um é verdade. É verdade! E um KG manda uns flatos do dia pra mim. Flatos do dia! E um especial pro Porã, a Maiara de Gravataí, os salmos. Eu preciso ir rápido, especial diz assim. Especial pro Porã, passou desapercebido. Se eu uso a manga da camisa, que é dobrada, a calça bag bem rasgada, é porque eu sou fuleiro. Se eu vou pro centro no domingo, do perfume eu uso um pingo que deixa fedendo o prédio inteiro. Pente redondo tem, se me pergunta eu lhe respondo. Eu tomo pinga com a Dominga dançando, curtindo Vando, e não consigo nem levantar pra mudar o disco. Um bicho velho cheio de risco mal serve pra banar. Eu tô comendo bem no restaurante Mortilenda aqui do lado. A cozinheira é uma nojenta que vive limpando a venta no avental. Eu tô passando mal, tô com saudade, maninha. Sete da noite, o que é isso? Moreira. Até que sonhadas boas. Eu gostaria de continuar. Evolução do conforto. O Big é preço baixo todo dia. E Damilera, a moda está nas ruas. Pretinho fica por aqui. Vem aí o Discorama, mas só pra quem ouve Atlântida pela internet. No rádio tem a voz do Brasil. Voltaremos amanhã a partir da 1 da tarde, Cid Moreira. Pelo amor de Deus, rapaz.